Ora, vamos lá ver. É um shopping. Vai-se às compras, em Matosinhos. Em Matosinhos há vento, há praia, há camarão, há água. Água azul, azul mar, mar, mar shopping. Parabéns, João Paulo. O Toyota Prius é seu. E obrigada a todos os que ajudaram a dar o nome ao novo shopping de Matosinhos. Mar Shopping. No outono, vemo-nos lá.